Quero pedir que você feche os seus olhos e ore nesse momento. Tenha um tempo conversando com Jesus e dando a Ele uma resposta. Não é um sermão. Não é um discurso. Não é uma oratória bonita do culto desta noite. Não, é um ensino de Jesus. E o Espírito Santo, como vimos hoje pela manhã, é uma pessoa. E é Ele quem está falando comigo. Eu ouço a voz do Sóstenes, mas é o Espírito de Deus que está ministrando ao meu espírito. Eu não quero ignorar esta pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Eu quero te dizer, Espírito Santo, que eu estou entendendo o que o Senhor está falando. E o Senhor é digno de honra. E eu estou entendendo que muitas coisas não acontecem na minha vida por falta de fé. E a falta de fé não é porque o Senhor não me deu fé. É porque eu não me aperfeiçoo em fé. E eu estou entendendo que algumas obras vão aperfeiçoar a minha fé. Não é o meu ativismo, não são os meus sonhos, os meus projetos, mas é aquilo que o Senhor tem, quer, ensina. Me dirige. A palavra do Senhor disse que eu e você seríamos testemunhas. Ele já disse isso. Não é a doutrina desta igreja, não é uma filosofia, não é uma ideia, não é uma fórmula. É o que a palavra de Deus já disse. Então, como obra o meu testemunho, eu executarei e crescerei em fé. Quanto mais eu testemunhar, mais eu verei o mover do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, orai em todo tempo. Orai ao Senhor. A oração é a ferramenta, o instrumento que aciona o mundo espiritual de forma inquestionável, irreversível, poderosa. Não há outro instrumento tão poderoso no mundo espiritual quanto esse que Deus colocou nas nossas mãos. A oração. Ministrando a palavra de Deus através da oração. Então, Senhor, eu serei alguém que ora mais. Eu quero crescer como um guerreiro, uma guerreira de oração. Eu vou desenvolver alegria, prazer, interesse em estar orando, porque a minha fé vai crescer. Eu verei a resposta das orações, o mover do Senhor nas vidas. Eu vou me dedicar em obediência à Tua palavra, a uma obra, orar. Se é sacrifício, é um sacrifício muito pequeno em relação a tantos outros que o Senhor já pediu. Eu quero, Senhor. Eu quero. Queremos nos apresentar a Ti, Jesus. E tomar uma decisão na nossa vida. Vamos mudar a nossa agenda, nossas prioridades, para nos sacrificar em oração, em momentos de oração, em casa, no carro, na praça, no trabalho, no ônibus, em todo lugar. Mas de uma forma muito concreta, muito real, em comunhão com os meus irmãos. Se eu sei que no domingo às 17 horas vamos estar juntos orando, eu serei um dos guerreiros de oração. Estou mudando minha agenda para ser alguém que ora nesse momento. Posso chegar quarta-feira mais cedo? Eu virei. Não é por um pequeno tempo, não é por uma pequena experiência. Aprendi que a perseverança é que faz com que as obras do Senhor sejam completadas em mim. E eu me amadureça no Senhor, e eu cresça no Senhor e não tenha falta de nada. É uma questão de sabedoria, de inteligência. É uma questão de conhecer o Senhor, experimentá-lo e ver o seu poder. Não são esses os horários que eu posso, Senhor, mas o Senhor vai me dar outro horário. Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou conhecer, eu quero me aprofundar, eu quero ser alguém que abre a boca com ousadia, com intrepidez, tem palavras, frases, declarações do Senhor em oração que são movidas pelo Teu Espírito Santo e executam a Tua obra nessa terra. Eu quero isso. Estou disposto. Ninguém vai precisar me cobrar. Ninguém vai precisar me perguntar se está indo bem. Senhor, é um pacto, uma aliança entre eu e o Senhor. Se você quer dizer isso a Ele, se você toma essa decisão com Ele nessa noite, eu peço a você que fique de pé, como uma declaração pública. Senhor, a minha fé eu expresso agora. Eu creio que o Senhor está falando isso comigo. E eu fico de pé. E eu tomo a posição, e eu vou mudar minha agenda, eu vou mudar minhas prioridades, eu vou trocar minhas expectativas, porque eu quero crescer em oração, e eu serei cheio do Teu Espírito Santo. Serei. Levante as suas mãos, levante a sua voz, e ore ao Senhor. Não tenha vergonha, nem receio. Se você falar alguma frase errada, pode saber que o Espírito Santo vai receber. E na hora dele, vai te mostrar o que precisa. O pai não reclama da criança que compõe o verbo errado. O pai simplesmente ouve a criança, porque sabe que ela é uma criança. E quando fala espontaneamente, ele é tocado pela criança. Não se importe se você não sabe orar. Diga, eu sei orar, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e ele orará por mim. Então levante a sua voz e levante em volume de intensidade, ousadia, intrepidez, com sabedoria, com firmeza, com fé, sabendo este é um instrumento espiritual que eu vou usar bravamente, destemidamente, poderosamente diante do meu Deus. Estou orando, Senhor. Estou orando, Senhor. Em nome de Jesus, oh Senhor Deus, oh Senhor Deus, você tomou essa decisão, você vai receber nas suas mãos óleo de unção, e você vai receber, dizendo, Deus, eu estou recebendo o poder do Teu Espírito Santo para praticar algumas obras, entre elas, esta que o Senhor está me ensinando nesta noite, testemunho, e oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não posso viver, os meus anos se passarem, e eu não ser alguém que cresceu em oração. Uma obra tão simples, tão fundamental, tão básica do reino de Deus, eu decido crescer nesta obra, oração, testemunho. E a minha fé será aperfeiçoada, em nome de Jesus. A minha fé será aperfeiçoada, em nome de Jesus. Se você já foi ungido, junte-se com alguém aí ao seu lado e comece a orar com ele. Orando, orando, comece a declarar palavras de ousadia. Peça ao Espírito Santo, eu quero ler a Bíblia, eu vou decorar textos bíblicos, eu vou decorar expressões de Deus, eu vou decorar oração dos filhos de Deus na Bíblia, eu vou decorar oração dos profetas de Deus, e eu vou orar com ousadia e intrepidez, e eu serei um testemunho vivo de que a minha fé cresceu, foi aperfeiçoada, porque eu pratiquei oração, pratiquei testemunho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, derrama a Tua unção nesta noite, Pai. Oh, Jesus. Nada pode impedir. Nada pode.